Jornal dos Jornais. Está no ar o nosso Jornal dos Jornais. Vamos saber dos principais acontecimentos do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Vai, Maurício. É só uma ajeitada na máquina aqui, uma máquina aí, rapaz. Olha aí. E máquina chorona hoje? Essa máquina é pra Tóquio hoje. Não é pra Tóquio a máquina? É. Tá certo. Palhaçada. Vambora, Maurício. Deixa ele. Ô, Barbosa, nós começamos aqui essa edição do Jornal de Jornais com uma constatação, Barbosa. Qual? O ano de 98 começou a acabar, né, Barbosa? É verdade. Olha, essa altura está todo mundo dizendo assim, puxa vida, mas como esse ano passou rápido. Já estamos em dezembro, Barbosa. Isso. Só que esse final de ano vai demorar a passar para os torcedores do Vasco, né, mano? É, dor de cabeça na certa. E todo mundo diz assim, já é dezembro, caramba. E este ano eu não vou deixar para comprar os presentes em cima da hora. Exato. Geralmente as pessoas que falam isso deixam para comprar os presentes no dia 23. Olha, e quem quiser comprar a prazo vai descobrir como eles estão altos, né, Barbosa, os preços, né? Vai tomar um susto e ficar da cor da roupa do Papai Noel, viu? E é sobre esse assunto, Barbosa, os juros altos, que nos fala agora o nosso comentarista econômico, o Fala Fácil da Economia, Jamil Reis. Por dentro da economia. Barbosa, os juros estão muito acima da realidade, não é? E o que significa isso? O que isso significa? Significa que numa compra de curto prazo, a alíquota sobe, a vontade de comprar desce, não é? A decisão fica estável, as taxas ajustáveis dos juros per capita vão interferir no preço da batata doce da Arábia Saudita. Batata doce da Arábia Saudita? Desde quando a Arábia Saudita tem batata doce? É, batata da cor de petróleo, tá, né? Tá bom, tá bom. Falou fácil aqui para o Jornal dos Jornais, o economista Jamil Reis. Tá, vai, Maurício. Mas e por falar em economia, veja só o levantamento que uma empresa fez a respeito dos salários pagos no mundo. Ah, tô curioso, como é que foi isso aí? Os maiores salários para executivos são pagos nos Estados Unidos. Ah, e que é de se esperar, né, Maurício? Em segundo lugar vem quem? Quem? Brasil. Brasil? É, e quando é pra pagar salário pra executivo, o Brasil vem em segundo lugar. Sim. Agora, quando é pra pagar o salário para os operários, os salários mais baixos são pagos onde? Onde? No Brasil. Também. Ih, que coisa, hein, Maurício? Resumo da coisa, quando é pra executivo, as empresas pagam altos salários, em primeiro mundo. Quando é pra pagar pros operários, o Brasil paga salário de terceiro mundo, né, Maurício? É lamentável, né, Maurício? E agora vamos falar de esportes. E pra falar de esportes, aí vem ele, o comentarista que pisa na bola. Antuérpio Damasceno. Isso aí. Olá, Barbosa. Olá, Antuérpio. Olá, seu urubu. Que isso? O cara não fala. Oh, atenção. É. Antuérpio, sei que você já começou provocando hoje. Ele tava aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Olá, meus amigos amantes da bola. Eu acompanhei Francisco Barbosa atentamente o jogo do Vasco da Gama com o Real Madrid. Ah, o Real Madrid, tá. E o que eu percebi nas minhas análises, Barbosa? O que você percebeu, Antuérpio? Boa pergunta. Tá. Ora, meus caros, o Real Madrid tem aquele jogador argentino chamado Redondo. Isso. Que desequilibrou o jogo, Barbosa. Você acha, Antuérpio? Ora, o técnico do Real Madrid usou muito bem o Redondo. Ai. No primeiro tempo, ele jogou com o Redondo bem aberto pelas pontas. Qual é a graça aí? Qual é a graça que o palhaço aqui não tá vendo? Nem eu estou vendo, Barbosa. Ah, eu também acho. Porque tem um monte de gente linda aqui no estúdio, isso, me desequilibrou aqui. Não tem graça nenhuma, tá? Vou ter que repetir aqui como não me perdi. Não vai repetir nada, prossiga, daí em frente. Daí pra diante. Pô. O cara lá jogou primeiro aberto pelas pontas, e depois? O Redondo bem aberto, né? Ah, tá pelas certo. Pontas. Tá certo. No primeiro tempo, Francisco Barbosa, ele jogou... Não, isso já falou, ah, falei. Vambora. É. Bom, e o Vasco, não é? Devia ter mais atenção com o Redondo. Sim. Ora, no segundo tempo, Barbosa, o Redondo ficou ali, gingando para um lado, para outro. Sim. E aí foi um espetáculo, certo. Não é? Uhum. Porque os japoneses aplaudiram o Redondo de pé, Barbosa. Tá certo. Mas eu falei com o técnico, recua o Redondo. Tá ou então certo. Bota o Redondo na frente. Tá bom. Só que ninguém decidia direito. Ah. E eu falei, o Vasco vai perder o Redondo. Não, aliás, não. O Real Madrid, a qualquer momento, não, pode não. ter o Redondo machucado. Não, vambora, Pepe, acabou, tá? Pô, aqui falou o Antuérpio Damasceno, comentarista que pisa na bola. Que vergonha. Muito bom jogador. Que apelação, que apela. Vai, Maurício. Barbosa, ali o Vasco, Barbosa, teve o que talvez tenha sido a maior decepção nos seus 100 anos de existência, né, Barbosa? É verdade. Agora vai aturar 100 anos de coração se não ganhar o Mundial dos Clubes até o ano 2098, né, Barbosa? Ô, Maurício. Olha, e o Roberto Carlos participou do primeiro gol soltando um chute muito forte, Barbosa. Sim. E o terrível é que NASA não conseguiu segurar o foguete do Roberto Carlos. É verdade. E agora vamos a uma mensagem dos nossos patrocinadores. Torcedor amigo, você roeu todas as unhas acompanhando o jogo do Vasco? Você nem almoçou de tanto que comeu as unhas? Agora isso acabou. Roer unha é coisa do passado. Compre hoje mesmo o anti-roedor Unhal No Angler Stormfly Alride Spring on the Hill. Como é que é o nome do negócio aí, companheiro? No Angler Stormfly Alride Spring on the Hill. Sim, o que que tem? O mais prático e moderno anti-roedor de unhas. Ah. Você não vai roer as unhas nem se torcer pelo Fluminense. O anti-roedor Unhal No Angler Stormfly Alride Spring on the Hill deixa suas unhas um terrível cheiro de gambá. Cheiro de gambá? Que vai impedir que elas sejam ruídas. Que isso? No Angler Stormfly Alright Spring on the Rio Vasco Ziferil. O anti-roedor que faz as unhas crescerem até elas ficarem do tamanho do Brasil. Tá, que nojo, ai meu Deus. Vai, Maurício. Vamos ver agora, vamos saber como está o movimento nas ruas do Rio, né? Vamos ao nosso repórter antiaéreo, Edmilson Caramujo, que está sobrevoando a cidade com a nossa unidade antiaérea. Ok, ok, Barbosa. Tudo bem, Barbosa? Maravilha, dá-lhe Caramujo. Estou na área, estou aqui sobrevivendo as Ilhas Cagarras, hein, Barbosa? Ilhas? Olha, as Ilhas Cagarras. Cagarras, sim. Para, Paulo Roberto. Ô, comandante, o senhor tá mal hoje, hein? Não, não, vambora. Caramba, deu uma propulsão aqui no helicóptero. Tem propulsão nenhuma, vai embora. Olha, tá maior congestionamento de gaivota por aqui, Barbosa. Congestionamento de gaivota. Tem também muito urubu por aqui. Muito urubu. Olha, foguete também. Ó, passou aqui o paraquedista. Opa! Acelera isso aí, comandante. Pô. Passou o paraquedista em alta velocidade aqui, Barbosa. Paraquedista. Olha, isso mesmo. É o trânsito, então, portanto, tá assim desse jeito hoje, né? Aqui falou Edmilson Caramujo, unidade antiaérea, desabastecendo você com desinformação sobre o trânsito. Obrigado. Ih, pousou um pombo na hélice aqui agora. Tá, pousou, ah, tá certo. Pousou. Sai daí, pombo. Vai embora, cara. Sai daí, pombo, seu tá cagão. Bom. Sai, cagão. Para! Ô, Barbosa, e de repente parece que deu a louca no governo, né, Barbosa? Saíram mudando o preço de tudo, Barbosa. No mundo inteiro, por exemplo, a gasolina caiu de preço, né? Sim. Justamente na hora que a gasolina cai de preço, no Brasil a gasolina sobe de preço. É verdade. O que será isso, hein, Maurício? Sei lá, Barbosa. E as corridas de táxi foram reajustadas em 20%. Isso. E o gás de cozinha subiu 10%. Isso. E as passagens de ônibus subiram também para 70 centavos. Isso. Agora que eu descobri o que aconteceu. O que aconteceu, Maurício? O governo deu Viagra pros preços, Paulo. Ele deu Viagra aqui. Para com esse aplauso também, que coisa irritante, Paulo Roberto. Olha, Babazinho, um estudo americano poderá facilitar os médicos para diagnosticar depressão, Babazinho. É. Os cientistas da Universidade de Chicago descobriram que quase todos os pacientes que sofrem da depressão apresentam 5 sintomas. Quais são? Falta de ânimo para as tarefas do dia a dia. Isso. Decepção com a própria pessoa. Falta de esperança. É. Ficam irritados com facilidade. E tem dificuldade pra dormir, mano. Ih, rapaz, é mesmo, hein? Agora no Brasil tem um sintoma que provoca depressão e substitui todos esses, mano. Qual? Torcer pelo Vasco. Ah, não, ô Maurício, palavra dos pés dos caras. Que coisa. O Jornal dos Jornais.